E os menorzinhos desde cedo já perde o medo. Puxa pro alto as bicicletas, depois as magrela. Começa de 150 e a 66. Paga a vista, é pra quem pode relar, não parcela. E a micha canta até segredo e não tem erro. Do bairro nobre é 10 minutos pra subir no gueto. Vai pra missão e volta cedo, bonde do vento. Passo sentiu, mas tu não viu a previsão do tempo. Eu tô de jet na quebrada, metendo marcha. E as novinha quer montar na garupa, só pra nós dar uma chavaiada. No grau é raspa, pode empinar sua lombar, que ela vai raspar. Eu tô de jet na quebrada, metendo marcha. Os Oscar vai me procurar, mas não vai achar. Só pra nós dar uma chavaiada, é gargalhada. Se os bico vim não vai pegar, é bululu, ha. Se os bico vim não vai pegar, é bululu, ha. Se os bico vim não vai pegar, esquenta é o CK. Não só, não vou. Perde o medo, puxa pro alto as bicicleta, depois as magrela. Começa de 150 e a 66. Paga a vista, é pra quem pode relar, não parcela. E a micha canta até segredo e não tem erro. Do bairro nobre é 10 minutos pra subir no gueto. Vai pra missão e volta cedo, bonde do vento. Passou, sentiu, mas tu não viu a previsão do tempo. Eu tô de jet na quebrada, metendo marcha. E a novinha quer montar na garupa, só pra nós dar uma chavaiada. No grau é raspa, pode empinar sua lombar, que ela vai raspar. Eu tô de jet na quebrada, metendo marcha. Os rosca vai me procurar, mas não vai achar. Só pra nós dar uma chavaiada, é gargalhada. Se os bico vim não vai pegar, é bululu, haha. Não vai pegar, esquenta é o CK. Não só, não vou. Diretamente, Restante Love Fuck. E os menorzinhos desde cedo já perde o medo.